A senhora é Maria Navarra do Cabaré. Sim, senhor. Com muito orgulho. Se tivermos algo a ser trabalhado, para dar a ché, para vir fazer o que é preciso, nós vamos ver. Tanto numa gira de esquerda quanto numa gira de direita. Certo? Sim. A gente vem para colocar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento dentro das leis de cada casa, em terra, para ser feito o bem. Satisfação conhecê-la. O prazer é meu. Graças a Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estudo com a senhora, viu? Claro. Estão pedindo, a gente vem. É, né? Pra aprender mais um pouco, né? Vamos, né? Não é só comigo que aprende, aprende com todos. Não é mesmo? Sim, senhora. Porque eu trabalho é mais, né? É, sim, senhora. Só bebe? Não, senhora. Então beba. Muito obrigada. Vou ter que me sentar. A senhora puder, por gentileza, senão a gente dá um jeito. Não tô ficando parada, não. É? Conversar um pouquinho, depois a senhora quiser levantar e a gente dá. Vamos prosear um bocado, né? É, ó. Graças a Deus. Então, qual que é o nome da senhora e em qual falange a senhora trabalha? Maria Navalha do Cabaré. Olha, moço. Na realidade, eu sou o braço esquerdo de Maria Padilha. Trabalho na falange dela. Na menina, eu venho para trabalhar numa necessidade que ela teve. Por isso que eu venho trabalhar junto com ela. Certo? Sim. Quando se diz eu sou o braço esquerdo de Maria Padilha, pode-se entender com isso que a senhora é uma pombogira? Olha, moço. Em muitos lugares, eu não estou aqui para dizer que é bom ou que é ruim, independente do lugar. Só que tem muita gente que tem a ignorância do aprendizado. Tem muita gente que acha bonito, como vocês dizem por aqui, espritar, que vem para espritar, para dançar. Muitos vêm para beber, para fumar. Como muitas entidades vêm para trabalhar. Isso é o correto. É para isso que nós viemos aqui na Terra. Não é porque a gente vem aqui na Terra que a gente trabalha só aqui na Terra, não. Viu? Ah, lá. A gente tem muita coisa para fazer do lado de lá. Lá de lá, ou seja, no mundo astral? Claro. Ah, lá. Claro. Então, por falta de vontade, por falta de sede de aprendizado, o povo se torna ignorante. E acha que malandro é um Exu, é uma pombagira, certo? Sim. Mas isso vai de muitas casas. Tem casas que não trabalham só com Exu e pombagira, separado de malandro e malandra. E acabam dizendo que malandro e malandra é Exu e pombagira. Uhum. Isso não quer dizer que nós não podemos vir trabalhar numa gira de esquerda. Se tivermos algo a ser trabalhado para dar axé, para vir fazer o que é preciso, nós vamos vir. Tanto numa gira de esquerda quanto numa gira de direita. Certo? Sim. A gente vem para colocar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento dentro das leis de cada casa, em terra, para ser feito o bem. Certo? Claro. Então pode-se dizer que a senhora, então, é uma malandra. Eu sou malandra. Ou seja, sou uma malandra, o que não significa que não posso vir, que eu não posso vir na esquerda. Sim. Por que não? No caso da minha menina, eu trabalho junto com a moça dela. Trabalho junto com o Sete Saia. Moço, as entidades que vêm trabalhar, elas têm um elo de ligação, certo? Todas têm um elo de ligação para ser trabalhado. Eu não sou melhor que nenhuma outra entidade não é melhor que eu. Nós temos nível de elevação, nível de conhecimento, nível de aprendizado. Certo? Certo. Eu trabalho com a menina há pouco tempo. Isso não quer dizer que eu vim há pouco tempo para trabalhar com a menina. Não. Eu já fazia parte. Certo? Sim. Todos vocês, quando vêm para cá, para essa terra, vocês já são destinados com quem se vai trabalhar, com quem se vai deixar de trabalhar. Ah, porém, às vezes, é necessário uma entidade, o orixá, naquele momento que o médium esteja precisando, ele vai vir também. Isso não quer dizer que não pode. Cada casa trabalha de um jeito, moço. Certo? Cada casa tem as suas regras. Talvez as Marias Navalhas que tu vai ver por aí não vá na mesma linha de segmento que eu. Hoje sou grata por ter uma casa para minha menina poder me colocar em terra para trabalhar. Aqui existem os fundamentos, os conceitos, as regras do dono da casa. Certo? Não é não, nego? Ele está observando tudo. Não pense que ele deixou de estar aqui em momento algum. Sabe de quem eu estou falando? Do senhor Tata Caveira? Também. Mas estou falando de um negro que é dono da casa também. Do seu Zé. Seu Zé Pilintra. Certo? Sim. Muitos aí, como foi dito ao senhor, conhece Zé Pilintra pelo quê mesmo? Por malandro. Ou por? Leixo. E foi explicado para o senhor, não foi? Sim. Então pronto. Ele age tanto na direita quanto na esquerda. Ele pode vir do mesmo jeito. Ele pode vir tanto numa gira de direita para fazer o que ele tem que fazer. Como ele também pode vir numa gira de esquerda fazer também o que ele tem que fazer. Foi o que eu disse ao senhor. Todos trabalham numa ligação contínua. É a mesma coisa na casa aqui, moço. Tem os filhos de santo aqui, não tem? Sim, senhora. Nós somos uma corrente, não somos? As entidades que estão aqui trabalhando com cada médium é uma corrente? Se um sai, o que acontece com essa corrente, moço? É quebrada, não é mesmo? Quanto mais essa corrente esteja firme, como tem aqui nessa casa, a firmeza, mais forte. O axé é maior ainda. Certo? Mas pergunto, moço, porque tu tem muita pergunta. Ah, quando se ouve dizer malandragem, tem uma interpretação, na maioria das vezes, negativa. Que o malandro é o que leva vantagem, é o que é o mais esperto em cima do mais bobo. Mas qual que é o lado positivo da malandragem? Moço, dizem isso, que a malandragem é o esperto, mas eu já vi muito malandro quebrar a cara. Não existe a esperteza por cima. Existe a experiência vivida. Certo? Malandro andou aonde, moço? Andou na vida. Andou na vida? Andou no dia ou andou na noite? Por isso que confunde muita gente com Exu e Pombagira, porque a gente é da noite. Pronto. Explicado. Certo? Sim. Só porque a gente andou na noite, a gente andou nos bar, a gente bebeu, a gente fumou, a gente rasgou o cara de muita gente. A gente virou Pombagira. Malandro virou Exu. Por quê? Porque dizem que malandro, dizem que Pombagira e Exu é do mal. Do mal é o ser humano, que só tem maldade dentro do coração. Sim. Certo? Eu também vivi nessa vida. Há um bocado de anos, viu, moço? Olha, não se pergunte a idade de uma moça, por favor. A senhora é muito agradável, né? Muita gente diz que tem medo de Maria Navalha. Pois é. Muita gente diz, não vou passar com Maria Navalha que eu vou ouvir. Sabe por quê? Por quê? Porque Maria Navalha anda pela lei e corta a língua de falador. Certo? Não, lá. Muitos consulentes quando vêm trabalhar, aqui mais nós, vem e fala, olha, eu quero saber a verdade. Ixi. Maria Navalha pergunta, é pra falar? Se não for pra falar, não passa comigo. Porque eu vou falar. Só, moço, que o ser humano é um bicho muito complicado. Certo? Quando é falado a ele o que ele quer ouvir, tu é a melhor entidade, a casa é a melhor casa que existe. Mas quando tu fala a verdade e ninguém não gostou da verdade, o médico passou na frente, né, não, moço? Ah, é, né? Já diz, mas é o médium que tá. A casa não presta, não vai lá porque não fala nada que tu precisa ouvir. Mas no fundo, no fundo, cada um deles, no seu interior, sabe que tudo aquilo serviu como uma luva, como vocês dizem. É. Claro que sim. E aquilo ali vai fazer pensar. Só que entra o livre-arbítrio, né, moço? É uma coisa que tu tem uma dúvida danada. É. Vai de cada um. Pra muitos, moços. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Muitos que colocam o pé aqui pra dentro, dependente de uma palavra que uma entidade, que um médium vá falar com essa pessoa, ela vai sair daqui exaltada, com vontade de viver, com vontade de conseguir consertar os erros dela. Uma palavra mal colocada, moço, vai destruir essa pessoa, que o primeiro buraco que ela achar, ela vai se jogar. Certo? Então, você ter um dom, você é pessoa, tá? Tô falando de tu. Você ter um dom como pessoa, sim, uma ligação com o plano espiritual, uma missão, porque aquele que coloca uma entidade em terra para trabalhar, ele tem uma missão. Tem uma missão. Certo? Que foi ditada a ele antes dele reencarnar para essa vida. Por algum propósito. Uhum. Independente do meu propósito, do propósito dele, do teu propósito, do propósito do negro, ele vem para cá para isso. Só que muitos, ou melhor, todos, têm o direito de escolher que caminho que vai seguir. O caminho, moço, é mostrado. O caminho, muitos aqui vêm e é dado o caminho. Depende de tu, as pernas é tua, para que caminho que tu vai. Quando diz as pernas é tua, por que que as pessoas precisam ainda desse conselho? Onde elas se perderam? Porque as pessoas, quando erram, precisam colocar a culpa em alguém, nunca assumem a própria culpa. Entendi tudo. Certo? É. Lá onde eu vivi, moço, porque eu vivi boa parte da minha vida, nos bares. Bebendo, fumando, jogando com muita gente. Certo? Muitas vezes, aqui em terra, quando eu estive, que eu errei, eu coloquei a culpa na bebida. Ah, transferiu responsabilidade. Sim. Uhum. Sim. Transferi a responsabilidade que eu não queria ter para mim. E isso é o que acontece com muita gente que aqui vive. Precisa ter, como é que vocês dizem aqui? Uma testa de ferro. Sabe para quê, moço? Para quê? Para tirar a culpa das costas, para tentar achar que a bagagem vai ficar mais leve. Engano seu. Porque a hora que tu fizer a passagem, tu vai levar tudo e mais um bocado, ainda por cima, além da culpa que tu colocou em cima do outro, tu vai carregar para tu também. Tu vai chegar tão pesado lá de lá, tão pesado, a lama vai ser tão densa, moço, que tu vai ficar um bom tempo até tu conseguir tirar tudo suas costas. Por isso tu tem o direito de voltar para tentar esvaziar um pouco a mágoa. Mas nem todos fazem isso, não é, moço? Tá certo. Qual que é o mistério da falange de Maria Navalha e qual que é a sua área de atuação? Moço, cada entidade tem um mistério. Cada entidade tem uma função perante aquele médico com que trabalha. Ah. Eu, Maria Navalha do Cabaré, que trabalho mais a menina, vou trabalhar com ela. Eu não vou trabalhar com ele, eu não vou trabalhar com ela. Talvez ela tenha uma Maria Navalha. Vai fazer parte da mesma falange de Marias Navalha, mas não vai ser eu, entendeu? Porque hoje eu trabalho mais a menina. Antes da menina vir para cá, foi determinado a ela que cada um teria um espaço na vida dela e uma função na vida dela. E eu vim no momento certo que tinha que vir. A menina já tinha trabalhado com outras entidades. Eu fui traga a essa casa. Não foi em outra casa que eu fui. No momento em que ela estava preparada. Certo? Não pense o senhor que todo médium que incorpora é puro, viu, moço? E... Não. Não é. Não. E depois do banho? O banho do quê? De erva que ele toma para ir para a gira. O banho que é tomado de erva para ir para uma gira, nada mais é para fazer uma limpeza espiritual no médium naquele momento, para ter uma ligação com o plano espiritual. Certo. Moça, já viu dizer que vem para a gira, vai para a igreja, vai para não sei quanto, reza, reza, reza, saiu da porta para fora, tá falando mal da vida dos outros? Tem gente sim, senhora. E o que adianta? Uma pureza interior ali. Certo? Tá. Sabe como o senhor consegue isso, poço? Ixi. Quando silencia. Com toda a experiência que tu já tem, de tanto que tu já ouviu, tu sabe me dizer? Olha. Eu vou dizer pro senhor. Sim. Quando cada um se encontra consigo mesmo e tem a humildade de entender que ele não sabe tudo. Pode ser um médium que esteja começando, pode ser um médium que já tenha um tempo na espiritualidade, pode ser um sacerdote. Ele sempre tem que aprender. Sabe por quê? Porque a espiritualidade ela é muito complexa. A espiritualidade é tão grande que ninguém tem noção do que é. Certo? A gente vem, a gente fala, Navalha fala, Tata Caveira fala, Zé Pilintra fala, Sete Encruzilhada fala, todos falam. Só que vocês não têm a noção do que é a espiritualidade. Porque, ah, mas eu já vivi lá, já. Mas quando tu vem pra cá, tu não lembra mais. Tu pode ter alguns pontos. Tu aprendendo, tu tendo ensinamento, tu tendo conhecimento, tu vai se adequando àquilo. Mas saber realmente a espiritualidade a fundo, ninguém sabe disso. Então, como que as entidades atuam na vida dos médiuns, que trabalham com elas? Olha, é muito relativo isso, certo? Porque cada um é cada um. Cada um teve o seu sofrimento, cada um teve as suas culpas, cada um retornou para cá para cumprir, para resgatar, para aprender. Um é diferente do outro. Não queira comparar a menina com o moço, a menina, contigo mesmo. Certo? Então, cada entidade vai vir, cada entidade, não só do médium, mas aquelas que estão, vai vir para trabalhar de uma maneira, de uma forma, em um ponto dentro da vida daquele médium. Sempre tentando fazer com que ele entenda para que ele está aqui. Isso aqui, moço, não é simplesmente, ah, vou para a terra para descansar. Tu vem para a terra para trabalhar. Ah, quando eu morrer eu vou descansar. Não, quando tu morrer aí que tu vai trabalhar. Se tu está achando que tu não vai passar pelo umbral, se tu tá passando, achando que tu não vai passar nenhum tipo de como eu posso lhe dizer, de resgate no plano espiritual, tu tá muito enganado. Porque em algum momento de sua vida, tu teve um erro. Sim. Em algum momento de tua vida, tu teve um pensamento contra o seu próximo. Em algum momento de tua vida, tu falou algo de sua boca com um bocadinho mais de fé para desejar o mal a outro. Então tu vai ter que ser responsável pelo que tu pensa, pelo que tu fala e pelo que tu faz. A responsabilidade é só sua, moço. E de mais ninguém. Certo? Sim, sim. Vocês, catiços, aceitam preto velho, caboclo, chefe de cabeça do médium, mandar e desmandar em vocês? Moço, existe uma coisa chamada hierarquia, certo? Isso deveria existir aqui na Terra para vocês também. Não é questão de mandar. Essa palavra, mandar, moço, eu estou mandando, certo? Isso não existe, moço. Desmandar e desmandar, isso é coisa daqui da Terra, né? Isso não existe, sabe por quê? Porque um depende do outro. Porque um depende do outro. Para eu poder vir, eu tive que ter autorização de um plano maior, certo? Você sabe quem, para vocês, como vocês... Vocês sabem quem manda mais? Não é o que vocês falam? Mandar? Quem é que manda mais? Quem é que pode mais? É o grande, o grande. Quem é que vai bater com ele? É. Certo? Certo? É. Se nós estamos aqui, seja qualquer um. Se vocês estão aqui, seja qualquer um. Com certeza com a permissão dele. Mas por que que ele deixa? Mas por que que ele autoriza? Porque ele precisa que todos sejam um elo de energia só. Certo? Ele precisa ter um... Olha, moço, se vocês aqui na Terra fossem tão unidos como o plano espiritual é, a vida de vocês estaria um bocadinho. Certo? Sim, sim. Existem níveis de evolução. Isso é claro. Isso é fato. Não é mesmo? Então, um tem uma autorização de fazer uma coisa a mais, o outro tem uma autorização de fazer... A mesma coisa de vocês, a entidade tem os lugares que até aonde pode ir. Até aonde é autorizado. Muitas vezes, moço, a entidade está preparada, mas o médium não está. Como é que eu vou jogar uma responsabilidade na cabeça daquele médium se ele não está responsável? Ah, mas a entidade está. Sim. A entidade já é antiga, a entidade já trabalha, a entidade já sabe. Mas o médico entrou na espiritualidade agora. Então ele tem muita coisa ainda para aprender. E a hora que ele estiver preparado, pode ter certeza que ele vai saber trabalhar. Nós precisamos dos médios, moço, para vir fazer o nosso trabalho. E o médio precisa da gente para cumprir a missão que ele tem. E até a questão, né? Vocês cartiços, olha o nome que já atribui. Nome é uma coisa que não importa muito. Não é? Eu já dou tanto nome para nada. Aceitam preto velho e caboclo, mandar e desmandar. Primeiro que, se nem a gente que é humano fica mandando e desmandando nos outros, né? Por que que um preto velho e um caboclo vai ter esse gosto de fazer isso? Primeiro, preto velho é um sábio. A bagagem que um preto velho tem de ensinamento, a bagagem que já diz o nome, preto velho, ele tem muito e muito mais tempo na frente de qualquer um. Certo? Preto velho tem o direito de entrar em muito lugar, que como vocês dizem, catiço, não tem. Só que ele vai precisar de qualquer um para ajudá-lo. Moço, na espiritualidade nós não somos sozinhos. Nós somos todos irmãos. Certo? Nossa, que... Uns trabalham um pouco mais acima, outros trabalham um pouco mais no meio, outros trabalham um pouco... Então quer dizer que o povo lá de baixo vai ser mandado sempre. Eles são sempre os últimos? Não. É, né? O capacho ali. Jamais. Como vocês sabem, existe muito Exu de lei. Não existe? Sim, senhora. Tu falou com vários. Ah, é. Que trabalham junto com quem? Com preto velho. Sim. É até irmão de um. Certo? Então quer dizer, um sempre vai precisar de outro. É uma linha de energia, moço. É um ciclo de energia. Essa energia é passada. E é passada. Sempre. Não tem um melhor que o outro. Ou um pior que o outro, moço. Jamais. Jamais. Claro. Como que a Dona Maria Navalha trabalha no mundo astral com a sua falange? No mundo astral? O mundo astral não é muito diferente do mundo da Terra, não. Vocês têm essa mania de achar que o astral é diferente da Terra. Não é. Certo? Do mesmo jeito que a gente trabalha aqui, a gente trabalha lá. As pessoas que fazem a passagem, moço, precisa da gente do mesmo jeito. Os egunos precisa da gente do mesmo jeito. Tu fez a passagem. Tu tem tanta coisa para prestar conta. Tu vai lá para o mundo que tu já conhece, um umbral. Certo? Certo. Tu tá achando que tá sozinho, sem ninguém, que tu tá no inferno, que ninguém lembra de tu, que tu vai acabar a vida toda ali. Aonde aparece um negro, um guardião, um índio, um preto velho, e vá cuidar de tu. Porque não é porque tu fez a passagem que tu deixa de ter os seus guias para cuidar de tu. Só que foi o que eu digo. Eles te direcionam no caminho. Se tu vai seguir ou não, isso é um problema seu. E é a mesma coisa lá. Eles vão continuar te orientando da mesma maneira. Ou melhor, às vezes, ele pode pegar tu e mostrar o que tu fez aqui na vida que tu tava. E fazer com que tu pense naquilo, o certo ou o errado. Só que lá tu tá sofrendo, não tá? Lá as coisas não é muito boa pro seu lado não, não é? É diferente daqui, porque aqui tu tem um, tem outro. Por mais que tu ache que esteja sozinho, tu tá rodeado de gente. Lá não. Aí é onde tu vai ter um pouco mais de tempo para pensar naquilo que tu fez. E tu vai lembrar de uma pessoa, de um ser, que talvez aqui tu só lembrava quando só tava na pior, que é a lei maior. Tu vai começar a chamar por ela sempre. Me tire daqui, me socorra, eu não mereço isso. Só que tu esqueceu de tudo que tu fez aqui. De cada ser que aqui, tu menosprezou, tu desejou mal, tu matou, tu humilhou. E lá tu vai ter um bom tempo para pensar em tudo isso que tu fez. É aonde tu vai descobrir dentro de tu mesmo os sentimentos. Tu vai descobrir dentro de tu mesmo o perdão. Certo? Primeira coisa, moço, que tu tem que fazer é perdoar a si mesmo. E pedir a todos aqueles que tu fez o mal alguma vez, que lhe perdoe também. Essa é a questão. Então a senhora e a vossa linha trabalham como resgate dessas almas desamparadas no umbral. Pode-se dizer de resgate? Sim, a partir do momento que você está fazendo com que o espírito que passou para lá esteja olhando para dentro de si, tentando ele mesmo resgatar as coisas que estão dentro dele, pode colocar de resgate. Só pode colocar, moço, que o mundo é um resgate. Você sempre está resgatando alguma coisa. Sempre. O problema é que vocês levam tudo a ferro e fogo. Esse é o problema. Então é fazer os espíritos olharem para dentro de si próprios e resgatar o divino ali. Sim. Existe muito, moço. Não é todos não, viu? Existem muitos que não aceitam isso, que leva anos e anos. Porque o tempo de lá é diferente do tempo daqui. Tem espíritos que fizeram a passagem há mais de 100, 200 anos. Certo? Muitos são obrigados, é determinado por um plano maior, reencarnar para ter mais uma chance de recuperar tudo aquilo. Aí eu lhe pergunto, tu foi tratado do lado de lá. Foi tudo mostrado ao Senhor. Todos os seus erros. Aonde o Senhor tem que acertar. O que o Senhor tem que arrumar. Isso quer dizer que quando o Senhor reencarnar, tu vai ser uma boa pessoa? Oh. Tu não vai fazer tudo de novo? É o teste, né? É a prova. É onde ele disse. O caminho é orientado. É mostrado. Se tu vai seguir ou não. Certo? Sim, sim. Como é feita a escolha de médium que vai trabalhar com a senhora? Porque não é todo mundo que não se vê toda hora no Maria Navalha. Moço, não é a Maria Navalha, não é Zé Pilintra. Esses são nomes mais conhecidos, posso dizer assim. Certo? Cada um tem a sua entidade. Cada médium tem seus orixás. Cada médio tem os seus Exus e suas pombagiras. Não quer dizer que você é mais bonita ou mais feia, eu vou trabalhar com tu. Certo? Isso tudo vai depender da sua história de vida, terreno e espiritual. E isso é determinado não por mim, isso é determinado por uma lei maior. Isso é determinado, como eu posso lhe dizer, por um conselho maior, aonde tem várias entidades, com nível espiritual mais elevado, com conhecimento mais elevado, que vai determinar aonde aquele médico precisa daquela entidade. Não é que eu olho para o senhor e falo assim, ah, olha, gostei do moço, vou trabalhar com ele. Naquela moça eu não gostei, não vou trabalhar com ela. Não é assim, moço. Tudo tem um fundamento. Não é bagunçado igual vocês são bagunçados aqui, não. As coisas são tudo certas. Quem bagunça são vocês. Vamos ver se eu entendi direito. Não é determinado por si, e a senhora disse que tudo tem um fundamento que é regido pela lei maior. Sim, sempre. Não pense o senhor que para um Exu vir em terra, uma pombagira vir em terra, ele não precisa da lei maior. Como podemos obter ajuda da Dona Maria Navalha para a libertação de vícios na família? Moço, primeiro que não é só Maria Navalha que trabalha para a libertação de vício, certo? Nós viemos aqui para fazer a caridade. Nós viemos aqui para ajudar aqueles que vêm cá precisar pedir auxílio. Só que tudo depende de um fator. Tu quer ser ajudado? Entendi. Tu tem o vício, certo? É, por exemplo. Um exemplo. Tu tem o vício. Quem sofre com esse vício? É tu? Sim. Quando tu tá em plena consciência, é. Senão quem é que vai sofrer? Não é os seus próximos? É. Não é o seu sangue? Então seu sangue vem procurar ajuda para tu. Mas tu quer sair disso? Tu quer se libertar desse mal? Tu procura ajuda para tu mesmo? A gente vai ajudar. Vai fazer o que tiver que ser feito. Certo? Mas cada um tem seu livre-arbítrio, moço. Existe uma coisa que chama força de vontade, o senhor conhece? Claro que sim. Isso é o que todos precisam. Certo? Se tu não quer ser ajudado... Olha, moço. Cada entidade, ela vai até um certo ponto. Tu já ouviu falar que nem tudo a gente tem autorização para falar? Sim, senhora. Tu já ouviu falar que nem tudo a gente tem autorização para fazer? Nossa, claro que sim. Então pronto. Certo? Sim, senhora. A senhora é Maria Navalha do Cabaré. Sim, senhor. Com muito orgulho. Isso significa que na sua vida a senhora viveu naquele meio, seja mandando ou sendo mandada? Moço, eu vivi na noite. Eu vivi na boemia. Eu vivi no meio de perna de calça, bebendo, fumando, jogando e rasgando a cara de muita gente. Isso, rasgando a cara, eu lembrei disso. Certo. Fixou, né? É, tem a ver com Maria Navalha, é isso? Que a senhora é boa? Foi um meio que eu achei de poder. Naquele mundo que eu vivia, sim, na vida que eu tive, de me defender. Porque é uma moça nova, que foi abusada pelo próprio pai, certo? Que perdeu a única pessoa, aquela com quem ela andava, que era a própria mãe. Que saiu de casa, nova, sem rumo, sem direção, sem ter o que beber, o que comer, o que vestir. Você acha que eu fui me achar aonde? Foi a rua que me ensinou, moço. Foi a boemia que me ensinou. Só que não era muito diferente do que vocês vivem daqui, não. Foi o que eu falei. Vocês acham que as coisas são diferentes, não são. Eu já fui igual a vocês. O senhor sabe o que é a mulher da vida? Sim. Eu já fui uma mulher da vida. Certo? Tinha muitos pés de calça que estavam numa mesa bebendo, jogando e fumando junto comigo. E eu era mais respeitada que muitos dali. Sabe por quê, moço? Porque mais que eu era mulher da vida, eu aprendi com a vida. Ah. E eu sabia entrar e sair de qualquer lugar. Então com Maria Navalha não se brinca. Se for pra ajudar, moço, eu vou ajudar. Eu tô aqui pra isso. Mas não queira passar a Maria Navalha pra trás. Tu mente pra tu, pra mim não. Tu engana tu, a mim não. Tu engana a menina, a mim não. Certo? Às vezes, tu fala o que quer da boca pra fora. Só que eu vou buscar o que tá dentro de tu. É onde muita gente não gosta de escutar. Às vezes tu fala o que quer da boca pra fora. Mas eu vou buscar o que tu tem lá dentro de tu. Certo? E a navalha eu acabei usando. E hoje, quando eu venho trabalhar, é um instrumento meu de trabalho. Pra cortar o mal. Certo? Pra cortar a mentira. Por isso que eu digo que eu corto língua de falador. Isso, analogia com a navalha, né? Sim. Cortar o excesso ali, as mentiras. Moço, o mundo é da mentira. Ah. O mundo é da mentira. O mundo é da falsidade. O mundo é da ruindade. E hoje eu uso a navalha para cortar esse mal, porque foi com ela que eu me defendi na boemia. Foi com ela que eu me defendi na noite. Sabe por quê? Porque é uma mulher sozinha. Ah, moço, eu sou muito bonita. É que tu não tá me vendo, mas eu sou muito bonita. Uma mulher bonita na noite, nova, sozinha. Você acha que eu lidei com o quê, moço? Só com coisa boa? Olha. Você acha que foi isso? Eu precisava beber, eu precisava comer, eu precisava vestir, certo? E eu precisava me defender. Foi certo o que eu fiz, moço? Se era o que a senhora tinha na mão? Foi a maneira que eu achei naquele momento de me defender. Mas hoje, com o entendimento que eu tenho, com a evolução que eu tenho, moço, eu precisava ter ficado na noite, moço? É realmente? Aí é uma boa pergunta. Eu não podia ter procurado outra coisa melhor? Pois é. Mas, como vocês dizem, a gente une o útil ao agradável. Bom. Agradecida, viu, moça? Fica fácil assim, não fica, moça? Fica assim, senhora. Então, pronto. E tu acha que tudo isso eu não tive que responder quando eu fui pra lá? Nossa. Tu acha que todos aqueles que eu marquei, eu não tive que responder? Só que foi me dada uma nova chance. Tu acha que eu tive só mais uma vida? Tu acha que a minha caminhada é só em uma vida? Certo? Sim. Foi aonde eu tive a chance. Pela comissão da lei maior. De ajudar. Por enquanto, para a terra, eu não vou voltar. Minha parte eu estou fazendo do lado de lá. E até então está sendo bem feito, muito bom. A senhora falou anteriormente que existe todo um fundamento para que seja escolhido o médium com quem a senhora vai trabalhar. Certo. Se depois que foi determinado o médium fulano de tal, o médium não tem afeição nenhuma pela senhora, como que a senhora vê isso, vive essa experiência? Qual a sua reação? Moço, tem muito médium aí, fora, que nem na espiritualidade trabalha. Aí eu lhe faço uma pergunta agora. Quer dizer que os médiuns que não estão na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, em espiritualidade, estão aí ou dentro de igreja, ou estão fora também, não tem nada, são ateus, não acreditam em nada. Quer dizer que eles não têm nada? Não tem orixá, não tem entidade, não tem ninguém que trabalhe com eles? Olha aí. Só acho que não. Tem sim, senhora. Moço, ninguém precisa gostar de mim. Não vim aqui para ninguém gostar de mim. Eu vim aqui para fazer o que eu tenho que fazer. O que foi ordenado a mim fazer. Certo? No caso da menina, ela ficou um bom tempo fugindo disso. Só que quando tu tem que fazer, moço, não adianta tu fugir. Que um dia, tu vai fazer. Para tu fazer, tu não precisa estar dentro da espiritualidade. Quantas pessoas tu conhece que se dizem não médiuns, mas que fazem a caridade, que ajudam o próximo? Quantos? É. Certo? O mundo precisa de amor, moço. Estou falando amor de carne, não. De rabo de saia, perto de calço, não. O mundo precisa de amor dentro do coração. Se o mundo em que vocês vivem tivesse mais amor, mais carinho, mais caridade, vocês viveriam muito melhor. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Maria Navarra fala. Eu vou lhe falar uma coisa. O senhor acha que todas essas coisas que acontecem no mundo, esses desastres, essas desgraças que vocês acham que são desgraça, a culpa é de quem? Ixi. É minha? Não, senhora. A culpa é de quem? É da lei maior? A culpa é de vocês mesmo que vão pôr o dedo onde não deve. Quando dizer pôr o dedo onde não deve, eu sei que não tem nada a ver, mas chega a questão aqui da senhora ser um espírito desse discernimento feminino. Sim. E às vezes ter aparelhos masculinos como médium. Sim. Questão. Se o médium segura e não deixa a senhora chegar. Certo. Como é que a senhora sente isso no astral? Nem sempre para eu trabalhar eu tenho que estar incorporada. Certo? Sim. Tu é médium de incorporação, moço? Sim, senhora. Só que tu escuta muito mais do que tu incorpora, não é? É. Eu preciso incorporar em tu? Moço, cada um se doa, cada um faz o seu trabalho da maneira que lhe convém, da maneira que seja melhor. Certo. Os moços que tocam aqui, ó, que traz a gente em terra, que leva a gente, são médio incorporação? Muitos são, outros não. Isso quer dizer que eles não têm dom? Isso quer dizer que eles não são médios? Isso quer dizer que eles não têm entidade nem orixá? Bem pelo contrário. Certo? Certo. Então nem toda entidade, nem eu, seja lá qualquer uma, ela não precisa incorporar para trabalharmos. Muitas vezes a menina é utilizada, ou por mim, ou por qualquer entidade dela, simplesmente ao falar. Ela já faz o que ela tem que fazer. Certo? Sim, sim. Essa questão de... tem lugares onde a Bumbogíria trabalha com homem e faz o trabalho dela. A senhora vê, a questão que chegou aqui, se a senhora vê a necessidade de um espírito feminino passar toda a feminilidade dela durante a incorporação ou poderia fazer sem tudo aquilo? Moço, nós que viemos aqui para trabalhar, que viemos aqui para fazer o que tem que ser feito, a gente não olha se a gente está no corpo de uma mulher, se a gente está no corpo de um homem. Sim. Isso para a gente é o que menos importa. Então, certo? A senhora não vai segurar os seus trejeitos só porque está no corpo de um homem? De maneira nenhuma. Eu sou Maria Navalha aqui, eu sou Maria Navalha lá, eu vou ser Maria Navalha em qualquer lugar. Certo? Só que existe uma coisa, moço, que chama livre-arbítrio do médium. Isso. Hoje, é muito difícil achar um médium que seja 100% inconsciente. Principalmente aqueles com quem estão começando, eles lembram de muita coisa. Sabe por que lembram, moço? Por que, dona Maria Navalha? Porque às vezes, claro que tem aquele, tem médios e médios, como, né? Vocês aí sabem disso. Porque muitas vezes nós precisamos ensinar o próprio médium algumas coisas. Nós precisamos deixar o nosso conhecimento, o nosso aprendizado para o médium que está trabalhando. Quando eu quero apagar a menina, eu apago. Quando eu quero deixar a menina consciente, eu deixo. Apagar é a mediunidade inconsciente, né? Sim. Sim, senhor. Às vezes, o que eu preciso falar com tu é tão individual teu, que por que eu vou deixar a menina ouvir? Certo? Então, aí... Cada um aqui tem uma mediunidade diferente do outro. A menina não tem a mediunidade igual do moço, igual da menina, igual a sua, igual do dono da casa. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um tem a sua maneira de se concentrar, cada um tem a sua maneira de deixar a entidade chegar próxima para fazer o que tem que ser feito. Tem uns que estão aqui dentro com a cabeça lá fora no que deixou. Tem outros que se dão por inteiro. Tem outros que estão aqui dentro reparando a roupa do outro. Estão de fofoquinha com o outro. Certo? Então ninguém é igual a ninguém, moço. Ninguém é igual a ninguém. Como nenhuma entidade é igual a outra. Às vezes a senhora falando assim me faz lembrar uns trabalhos que eu tive e conversa com mestres e mestras da Jurema Sagrada. Sim. A senhora já trabalhou ou trabalha na Jurema? E se sim, com qual apresentação? Maria Navalha trabalha na Jurema. Hoje, eu trabalho com essa menina dentro dessa casa. Mas tem outras Marias Navalhas que trabalham em outros cantos. Principalmente na Jurema. Certo? Entendi. Qual que a senhora vê, qual que é a relação da Maria, da malandra Maria Navalha do Cabaré com o malandro senhor José Pelintra? Ah, nego! Olha! A senhora riu porque não é uma, é uma coisa muito boa. Moço! A ligação que Maria Navalha tem com Zé Pelintra é uma ligação muito boa, como você disse. Certo? E nós acabamos trabalhando juntos. Lá atrás, né? Nós tivemos um envolvimento maior. E esse envolvimento acabou num trabalho muito bom. Envolvimento? Sim. Tá. Acabou trabalhando muito bom. A energia é muito boa, certo? Zé Pelintra é um malandro que já viveu muita coisa, já passou por muita coisa, tem muito mistério e muito fundamento. Não é à toa e não é em qualquer lugar tu vê um Zé Pelintra, vê? Não, não sei. Então, Foi o que eu lhe disse, moço. Nós somos uma energia. Certo? Uhum. A entidade tem uma evolução. Zé Pilintra é um espírito muito evoluído. Que vocês não têm ideia quem é Zé Pilintra. Zé Pilintra faz coisas e entra em lugares que vocês nem imaginam. E é um grande professor. E como? Pois não, pode falar. Não, senhora, por favor, não posso perder essa. E como? Tanto na Terra, quanto na parte espiritual, nós trabalhamos muito juntos. Na casa que tem Zé Pilintra, Maria Navalha, Sete Saia, a energia é magnífica. A energia é o quê? Magnífica. Bom, entendi. Magnífica. Como que a senhora vê, Dona Maria Navalha do Cabaré, os relacionamentos entre homens e mulheres hoje, nesse mundo que o sexo é o foco, e o amor quase não existe mais? Como eu vejo isso? É, sim, senhora. O que você acabou de falar. Hoje, vocês enxergam um relacionamento não com cumplicidade, com companheirismo, com amizade. Hoje, o mundo está perdido, não é isso que vocês falam? Mas a culpa é de quem? Foi o que eu lhe perguntei. A culpa de tudo isso que acontece no mundo é de quem? É minha? Uhum. É da lei maior? É de vocês mesmo. Vocês não têm amor nem por vocês, imagine pelo próximo. Então, moço, sabe quem vai responder isso? Pode ter certeza que não sou eu. Só que isso é muito triste. É muito triste. Porque nesse negócio de sexo que vocês falam, vocês acabam colocando espíritos no mundo que não deveriam ter esse tipo de ensinamento. Porque eles já estão vindo para poder cumprir uma missão a qual não foi totalmente feita em vidas passadas. E vem, vamos supor, porque muitas vezes não é família, né, moço? Hoje em dia vocês têm isso igual na boemia, né? É um monte de rabo de saco, é um monte de perna de calça, ninguém mais se respeita, ninguém mais tem o amor. Né? O que é o amor, não é mesmo, moço? Como é que eu vou amar alguém, vocês no caso? Como é que vocês podem amar alguém se vocês não amam nem vocês mesmos? Se hoje em dia vocês se destroem? Não é mesmo? Sim, sim. Então eu vejo dessa maneira. De qual maneira que eu vejo? Que vocês não sabem mais qual é o fundamento, qual é a essência do amor. Hoje o mundo está muito pesado, moço. Não é à toa que o grau está cheio. Hoje o mundo está muito pesado e não é à toa que o umbral está cheio. Pois é. Falei bonito, moço? Fala bonito, hein? Dona Maria Navalha. Sou eu. Existe um movimento de reencarnação em massa dos Exus, dos guardiões da humanidade, para começar a existir aqui um mundo de regeneração que está supostamente cada vez mais próximo? Quem foi que disse que se um Exu, não foi isso mesmo que você disse? É, um guardião da humanidade. Um guardião. Quem disse que se um Exu reencarnar, ele vai fazer tudo certo? Verdade. Quem disse, moço? Claro que ele foi trabalhado, orientado, ajudado para isso. Uhum. Só que nesse momento, moço, o mundo precisa muito mais da gente desse lado de cá para ajudar vocês do que a gente vir para cá. Você tem que aprender a ser ajudado. Olha, moço, eu acredito que o mundo ainda vai melhorar. A senhora acredita que o mundo vai melhorar? Acredito. Mas não é para esperar que o mundo vai melhorar com a reencarnação em massa dos guardiões da humanidade. Moço, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu merecimento. E uma sociedade também. Então quer dizer que para vocês melhorar, o povo de lá tem que tudo vir para cá? Tem que vir os bons. E o povo que foi para lá e que também precisa de ajuda lá? E aí? Aí a gente arruma uma coisa... Desarruma outra. Desarruma. Veste um sanduíche. Certo? De certo. Moço, tanto a vida terrena quanto a vida espiritual, ela é uma balança. Uma precisa da outra. Tu consegue andar com a perna só? Só um pouquinho, depois já cansa. Então pronto. Claro. Do mesmo jeito que a vida terrena precisa da espiritualidade, a espiritualidade precisa da vida terrena. E não é depender de novo de um salvador. Tem que andar juntos. Sim, sim. Que salvador? O salvador que vocês fizeram, que fizeram com ele, moço? Sim. Você acha que o ser humano tem o direito disso novamente? Por isso que eu digo, o ser humano tem que olhar dentro de si. E primeiro tem que resgatar a si próprio. Quando cada um de vocês olhar para dentro de si e se amar primeiro, o mundo começa a ter jeito. O mundo começa a ter jeito. Quando a gente começar a se amar e olhar para dentro de nós primeiro. Vocês não sabem mais o que é o amor. E nessa nota, qual que é a mensagem final dessa nota? O senhor já está me mandando embora? Não, senhor. Eu nem cheguei. É que acabou o tempo. Ai, já? Mas depois, outra oportunidade, a gente fala mais. Olha, moço. Mensagem de Maria Navalha. Para todos. Tenha mais amor. Saiba o que é se amar. Saiba olhar para dentro de si e tirar o melhor que vós possa oferecer ao próximo. Quando cada um souber o que tem de melhor dentro de si para oferecer ao próximo, aí sim o mundo vai começar a florir. Onde você aprendeu a falar bonita assim? Eu sou Maria Navalha, moço. Graças a Deus. Com a vida. Com a vida, né? A vida me ensinou o bonito e o feio. Certo, moço? Olha só. Dependeu só de mim. De mais ninguém. O caminho foi me dado. Muitas vezes eu desviei desse caminho. Muitas vezes eu voltei do meio do caminho. Mas a gente, moço, tem que seguir o caminho é olhando para frente. E os erros, os tombos, a gente tirar como lição, como aprendizado. Aí sim, tu vai chegar onde tu quer chegar. Mas hoje em dia, qualquer pedra que tu tromba, tu fala que a culpa é do outro que pôs a pedra ali. Olha só. Tu não sabe levantar, olhar para a pedra e falar. Da próxima vez, eu não vou trombar mais em tu. Eu vou pular tu. E vou continuar no meu caminho. Não há nada que dele me tire. Hoje em dia o mundo está muito fácil. Muito fácil. Muito. Tudo que vocês querem, vocês têm. Hoje em dia, vocês não sabem mais lutar pelo que vocês querem. Já vem tudo de mão beijada. Sabe o que acontece, moço? Vocês se acomodam. Aí, vem na casa e pede pro guia, pro Exu, pra Pombagira, pro Exá fazer, né? É mais fácil. Pesa menos. Sim. É mesmo, moço? É, sim, senhora. Então, já que a gente está falando disso, como é que resolve a intolerância religiosa? Ignorância, moço. Ignorância. Isso é a palavra que se resume. Foi o que eu lhe disse. Vou voltar lá, tá, moço? Falta de aprendizado. Falta de conhecimento, falta de sabedoria. Porque eu acabei de falar para o senhor, para ser médico precisa incorporar. Eu preciso incorporar o senhor para ajudar o próximo? Nossa. Certo? Como é que resolve a intolerância religiosa? A senhora explicou como que ela se resume, né? Que é ignorância. E como que resolve isso? Volto de novo. O dia que cada um de vocês olhar para dentro de si e tirar o melhor que vocês possam doar para o outro. O dia que vocês conseguirem ver isso dentro de si próprio, não só a intolerância religiosa vai se resolver, como tudo vai se resolver. Então é engano querer combater o outro quando a gente mesmo. Moço, como é que eu vou poder falar que tu tá errado, se eu também erro? Certo? Boa. Como é que eu vou poder te julgar, se eu também errei lá? Mas ninguém sabe, né, moço? Fiz escondido. Não é isso que vocês acham? É, você acha melhor que o outro. Tu pode fazer escondido do olho de um, do olho de outro, mas do olho da lei maior tu não faz. Então, o dia que cada um conseguir enxergar o seu próprio erro e conseguir acertar os seus próprios erros, o mundo vai ser melhor, moço. O mundo vai ser melhor. Não é o que acontece no umbral? Como assim? Um ser que fez a passagem, certo? Que tá lá, sofrendo, com dores. Quando é que ele vai ser resgatado do umbral, moço? Quer dizer que porque ele está sofrendo, ele está lá reclamando do mundo, ele vai ser resgatado? Não. Ele vai ser resgatado o dia que ele conseguir retirar de dentro dele toda aquela raiva, aquela ignorância, aquela inveja, as mentiras. E ele colocar o amor da força maior dentro dele, ele vai ser resgatado. Ah, ele foi resgatado e acabou, né, moço? Agora ele é o Todo-Poderoso. Não. É onde ele está tendo a chance de consertar tudo aquilo que ele fez errado. A mesma coisa é vocês aqui. O dia que cada um conseguir fazer isso, é onde vocês vão ter a chance de ter um mundo melhor. Ah, Navalha. Mas quer dizer que eu vou fazer isso, o mundo vai melhorar? Não. Mas se você começar por você, já é um passo, não é, moço? Ah. Então pronto. E parece que é o único que a gente pode dar. Né? De cuidar sem ficar cuidando dos outros. Não é o único, moço. É o primeiro. Oh. De muitos. De muitos. Graças a Deus. Louvado seja. Sempre, moço. Sempre. Tenha ele sempre. Pergunte, moço. Pergunto, então. Qual foi o momento mais feliz da tua existência? Olha, moço. Eu não vou falar um momento mais feliz na minha existência. Apesar de que eu tive um. O dia que eu reencarnei. Uhum. Mas eu vou falar o dia mais feliz do lado de lá. Sim. Foi o dia que eu tive a chance de vir trabalhar pro bem. Esse foi o momento mais feliz. Uhum. E cada vez que eu faço e ajudo o outro, é uma felicidade para mim. Então a sua vida é feita de uma sequência, de momentos felizes, porque a senhora se faz assim dentro de si. A minha existência espiritual hoje é feliz a partir do momento que eu faço o próximo feliz. Oh. Cada felicidade do meu próximo é a minha felicidade. Oh. É para isso que hoje eu venho para trabalhar. É para ver o sorriso. É para ver a felicidade no coração e no rosto do meu próximo. Aí eu sim, eu sei que eu estou dando um passinho para a minha evolução também. Porque se eu não fizer isso, moço, que evolução que eu vou ter? É. Então pronto. Que evolução. Tá certo. Então... E é o que eu tento passar. Uhum. Para cada um que aqui venha conversar comigo, venha ter um dedo de prosa. Faça o seu próximo feliz para que você tenha um passo dentro da sua própria felicidade. Certo? Sim, senhora. Graças a Deus. Quero agradecer a senhora e a vossa falange. Eu que sou grata, moço, por me dar a oportunidade de eu vir e conversar desse negócio aí, senhor. Isso. Aonde eu sei que muitos vão ouvir. Sim, senhora. Para muitos vão servir, para muitos não vão. Isso também não me importa. Certo? Boa. O que eu tinha para falar... Apesar que eu tenho muito mais, moço. Vamos combinar. A gente podia aqui virar muito. Vamos combinar um espaço-tempo aí. Certo? A gente continua. Mas o que eu tenho para falar é isso. Certo. Maria Navalha vem, seja em qualquer chão, para fazer o bem, para fazer a caridade, para ensinar. Sempre, moço. Sempre. Coloque sempre, em qualquer um, primeiro o aprendizado. Tu não é melhor nem pior que ninguém. Tu sempre tem o que aprender, porque o mundo espiritual, ele é gigantesco. Ninguém faz ideia disso. Agradecida eu, viu, moço? Nossa. Muito agradecido. Eu que estou muito agradecido. E se for da vontade de Deus, da lei maior, até uma outra oportunidade. Certo. Gratidão. Agradecido mais uma vez, viu, moço? Apesar que da próxima vez nós temos mais um dedinho de prova, né? Louvado seja. Graças a Deus. Dona Navalha, quando a senhora anda assim, o povo percebe que a senhora é meio mancá, que chama? Eu tenho um pequeno problema. O que que aconteceu, Dona Navalha? Na minha vida da boemia, moço, eu já lhe disse que não foi nada fácil. Uhum. Nenhum dos meus encontros com esses, a quem queria me mandar para o lado de lá antes da hora, eu tive um pequeno desamor. E tem um pequeno problema na pele. Certo. O qual, quem sabe, numa próxima vez, eu lhe conto mais um pedacinho da minha história. Com certeza. Certo? Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. A senhorita está se sentindo agora? Eu fico meio aérea, mas daqui a pouco eu volto. É, graças a Deus. Qual que é o seu nome mesmo? Cássia. Cássia, como é que foi trabalhar assim, ser médium para Dona Maria Navalha? Bom, a Maria Navalha está comigo há mais ou menos um ano e meio, trabalhando, né? Porque eu creio que ela já estava comigo há um tempo. Mas eu fui desenvolvida a minha malandra aqui na casa. E ela é uma das entidades que me ensina muito. Há quanto tempo você está na religião? Na realidade, eu sou médium desde os 8 anos. Dos 8 anos? Isso. Eu tenho a mediunidade da vidência. Sim. Aos 14 anos, eu fui para a Lei Kardec, fui kardecista. E aos meus 28 anos, mais ou menos, foi quando eu iniciei na Umbanda. Uhum. Hoje eu estou com 37 anos. Nossa. Parei por um tempo. Claro. Porque a gente é teimoso, né? Isso. Parei por um tempo. E agora faz um ano e meio que eu retornei para casa. Estou aí, firme e forte com a ajuda deles. Oh. Com a ajuda do Pai Adriano. Graças a Deus. E eu sei que eu tenho muita coisa para fazer aqui ainda. Tenho muita gente para ajudar. Louvado. E muita coisa para aprender. Muito obrigado. Obrigada a você. Mas lembrando que eu lhe interrompi. Como é que é então? Foi para você esse trabalho aí, né, de intermediar esse diálogo com a Dona Maria Navalha. Você estava dizendo. Olha, eu estava muito apreensiva. É. Muito apreensiva. Porque assim, a gente nunca se acha preparada. Sim. Mas não sou eu. Claro. É a entidade. Uhum. E mais uma vez, eu não sei como foi. Uhum. Lembro de alguns flashes, uhum, né? Mas eu não sei como foi. E eu espero que eu possa, por muitas e muitas vezes, ser mais uma vez útil. Oh, seja que com assim seja. A Dona Maria Navalha, seja com qualquer outra entidade, para estar passando conhecimento, pouco que eu tenho, porque eu ainda preciso aprender muita coisa, uhum, para quem precisa, uhum, para quem quer. Isso. E quando ela incorpora, assim, como é que você sente? É leve? É pesado? Você sente mais esquerda que direita? É o equilíbrio? Como é que é? Não, na realidade, a incorporação da Dona Maria Navalha, ela me deixa fora de mim, né? Fora de mim. Eu sinto um peso muito grande na perna esquerda e algo na minha visão esquerda. Eu sinto algo assim. Mas ela vem e me deixa muito leve. Muito leve. Eu posso estar com qualquer problema que ela leva tudo embora. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma Obrigada vez. Obrigada a você. Gratidão. Graças a Deus. Louvado seja. Que assim seja. Se tivermos algo a ser trabalhado, para dar axé, para vir fazer o que é preciso, nós vamos ver. Tanto numa gira de esquerda quanto numa gira de direita. Certo? Sim. A gente vem para colocar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento, dentro das leis de cada casa, em terra, para ser feito o bem. A senhora é Maria Navalha do Cabaré? Sim, senhor. Com muito orgulho.